Novo Siqueirão, Pássaro Fênix, ou melhor, a aparelhagem mais bonita da saudade. Gente, bora dançar saudade, bora. Clube da Saudade, Siqueirão. Bora viajar, bora. Não chore, não pense, eu estou aqui. E daqui não saio sem você. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender. Sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. Novo Siqueirão, Pássaro. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Seguiremos assim, ó. Gente, a partir de agora a gente começou a gravar o CD ao vivo. Só você conhece a Pai Dego, a gente detonando aqui no Clube da Saudade. O nosso Pássaro Fênix pela primeira vez. A gente detonando pra você a saudade original, hein? Você que queira seu abraço, pode chegar junto. Quem tiver mandar aqui, viu? Vamos lá. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender. Que sem você, sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei. DJ Rafael, sempre absoluto, com a sua recordação. De tristeza e agonia dessa vida que passei. Chama a Ninha Orelha e a Selma. Isso é pra vocês, viu? Eles dão valor. Bora viajar, clube! E aí? Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. Novo Siqueirão, Pássaro Fênix. Me perco inteiro em devaneio. DJ Rafael. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E a minha sede por seu amor é infinita. Eita coisa boa, hein? Eu fico parado em frente. Enquanto meu sonho e ilusão não define, na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Amiga Denise, saudade, o nosso amigo Cleiton chegando agora, hein? Forte abraço. Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios me perco inteiro em devaneio. Nossa amiga França Única aqui com a gente, hein? Noite, olha só. A vejo sempre mais bonita. a minha sede por seu amor é infinita. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Seguiremos assim na calçada morrendo de amor. Saudade aqui, meu irmão, seguirão, hein? Manequim. Eu te detonando mais uma, vai. Meu manino, Ringo, rei do açaí, ó. Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a ninguém. Eu quero viver a natureza. Para o nosso bem. Eu quero ouvir o canto dos pássaros, é, voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Seguindo aqui no clube. Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Novo Siqueirão. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Eu quero pedir aos amigos que não façam mal a ninguém. Eu quero viver a natureza. Unidos numa força maior para o nosso bem. Gabrielinho Verido também, a média de Castanhal. Aqui com a gente, forte abraço, viu, meu irmão? Voando livre além do infinito. Eu quero ver o mundo cantando um canto de paz. Novo Siqueirão. Pobre daquele que gostar de você. Pobre daquele que pensar em te amar. DJ Rafael. Vou dar conselhos. Eu vou dar, meu irmão. Façam de mim como espelho. Carlos do Guamá dá valor. Gostei e sofri. Já pra você, maninho. Te liga aí. Perdi tanto tempo, estou acabado. Você me iludiu, pássaro fênix. Mas de vingança não vou deixar que engane mais ninguém. Diga aí. Vou até pregar avisos por onde passar. Você vai sofrer. Você vai chorar. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Não vou deixar você enganar a mais ninguém. Eu sou o Pássaro Fênix. Novo Siqueirão. Nossa amiga Patrícia aqui com a gente, curtindo. Da saudade maravilhosa. Nosso muito obrigado, hein? Seu pai e dona Nina também, o casal caqueado aqui no Siqueirão. Obrigado, filhos. Forte abraço. E já começou a gravar o CD, família. Vou até pregar avisos por onde passar. Você vai sofrer. Pássaro Fênix Siqueirão. Não vou proporcionando a você, você a melhor festa. A mais ninguém. Novo Siqueirão. Pássaro Fênix. Uma verdadeira viagem de emoções. Esse é o Pássaro Fênix, meu irmão. Te liga aí. Amor. Meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés, amor. Meu grande amor, Paulinho, Paulinho, saudade de Coraci. Chegando agora, hein? Alô, Paulinho. O sonho mais lindo é o que tu és. Fiz dos meus sonhos realidade, a minha felicidade. Encontrei um amor, Jackson, sem ter fim, que te trouxe a mim, meu amor. Meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés. Amor, amor, meu grande amor. É meu tio. Abaixo, pessoal, meu tio Manel. Confessar. E a dona Clarice da Pedreira. Essa coisa é pra você, viu, tio? Sonho mais lindo é o que tu é. Novo Siqueirão. Fiz dos meus sonhos realidade, a minha felicidade. Encontrei um amor sem ter fim, que te trouxe a mim, meu amor. Meu grande amor, vou colocar o mundo, o mundo inteirinho. Saudade original, Siqueirão detonando do Clube da Saudade. Olha só, o mundo inteirinho é o baile, hein? A sequência é com ele, DJ Rafael, o consagrado da saudade. Se eu canto triste, é porque não tenho você. Com outras mulheres, já não tenho o mesmo prazer. Olha o beat, galo. Você chegava. Te liga no beat. Seu perfume me embriagava. Como diz o Lãozinho, sem falsete. De sua boca eu ouvia ternas palavras. Se eu canto triste, é porque tudo mudou. Você se foi. Só saudade comigo ficou. Em nossa cama, outro amor não consigo amar. Agora que tu chega, pretinho, é doido, e meu corpo reclama. Se alguém deita em seu lugar. Novo Siqueirão. E agora eu pergunto, meu Deus, se com quem ela está. Se ela é infeliz como eu na hora de amar, ou será que essa outra pessoa lhe fez esquecer dos meus beijos molhados, meu corpo suado para lhe dar prazer? Dos meus beijos molhados, meu corpo suado para lhe dar prazer. Menino Pretinho da Caraja já por aqui. Ele e Ana Lúcia, a mulher da faca, aqui com a gente. Era que eu tinha saudade do Clube da Saudade. Obrigado a você, Pretinho. É o passo do seu amigo Rafael Saudade, hein, meu irmão. Olha a saudade aí, ó. Se eu canto triste, é porque tudo mudou. Você se foi, só saudade comigo ficou. Em nossa cama, outro amor não consigo amar. E meu corpo reclama se alguém tem em seu lugar. Seguiram aqui no clube, meu irmão. E agora eu pergunto, meu Deus, e com quem ela está? Maninho, o nego rei do açaí da pedreira, hein? Alô, nego. Se ela é infeliz como eu na hora de amar, ou será que esta outra pessoa me fez esquecer? Meu corpo suado para lhe dar prazer. Dos meus beijos molhados, meu corpo suado. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. DJ Rafael. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar. É o pai no seguirão, hein? Te liga aí! E afastar para sempre a tristeza do meu coração. Amiga Denise, saudade, o Cleiton, aqui, ó! Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei sempre a esperar. Novo Siqueirão. Que um dia essa tristeza tenha fim. Saudade, hein? Gente, pra semana o nosso Siqueirão vai estar aí no Marajó. Aí Salva Terra, você é convidado especial pra curtir o nosso Siqueirão na sede do Eclipse. Lá em Salva Terra, você é convidado, hein? Aí é na outra semana, né, meu irmão? Próximo dia 30. E já primeiro Siqueirão em Salva Terra. E você vai chegar junto, hein? Quero abraçar com muito carinho meu parceiro Orelha, sempre com a Selma, os amigos da Pedreira aqui com a gente. Obrigado, meu irmão. Abraço do Rafa! Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para mim. Eu estarei. Gente, chama a atenção do proprietário do carro NSJ 1026. Dá uma chegadinha lá na frente, viu? Que um dia essa tristeza tenha fim. Eu sou o Pássaro Fênix. Novo Siqueirão. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Bora, Pretinho! Mesmo que você. Pretinho da Carata é doido, meu irmão. Embora eu de ti. Isso é considerado, hein? Não sou ninguém. Ele e Ana Lúcia. Vendo sem você. É. Meu amor. O Tatu nunca se esquece do seu buraco, né, meu irmão? DJ Everton Mix na área. Everton! Que foi que houve? Nega, demorou, mesmo. Pra você mudar assim. Não posso crer que você não goste de mim. Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. Meu coração, DJ Rafael, eu dei só a você. DJ Rafael, olha Marinho Vereda, também a Nete Castanhal, aqui com a gente, obrigado! Se um dia for, eles vão levar o CD. Melhor morrer de amor, pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar: não sou ninguém vivendo sem você. Vivendo sem você. Bora viajar, não seguiremos assim. Recordo você, bailarina, e eu, seu cantor. Pega até doido, meu irmão. Aí, caroço! Enquanto eu cantava, você me olhava com amor. Maninho caroço, velho, aguarda, hein? Ele tá aqui, ó. O amor que nasceu entre nós foi maior que a canção que cantei pra você. Te dei todo o meu coração. Pássaro Fênix, Siqueirão. Agora você já não dança na televisão, meu bem. Agora és dona de um lar e da minha inspiração. Todo o amor que eu tinha entreguei a você. Passava a semana inteira esperando te ver. Até que chegasse o dia de me apresentar. É. Mas agora eu sou o seu palco pra você. Amiga Patrícia. Usar. Olha, minha amiga Patrícia aí do Una. Aqui com a gente, curtindo a saudade do rock. É mais especial, hein? Maninho Júnior! A gangue da saudade, meu irmão, em peso. Olha, Júnior! Todo o amor que eu tinha entreguei a Hamilton. Passava a semana inteira esperando te ver. Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. Até que chegasse o dia de me apresentar. Mas agora eu sou o seu palco pra você dançar. Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei. Você era a garota que eu sonhei. Pássaro Fênix, Siqueirão. Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem. Graças a Deus. E graças a Deus. Everton Mix na área, meu irmão. Ter enfim encontrado amor. Será que vai rolar o velho som, hein? Robson. Eu sempre esperei com todo amor. Olha só o casal Nice. Jamais. Nosso amigo Ebert. Aqui com a gente, hein? Te ver algum dia. Eu não sabia. Eu não sabia que você existia. Também o casal Sam e também o Amoli. O casal Coxa do Siguirão também curtindo. Aqui no Clube da Saudade. Forte abraço, viu, meu irmão? Valeu, Sam! Valeu, Amoli! Gente, esse CD tá gravando. Daqui a pouquinho você pega pra você escutar na sua casa, onde você quiser, meu irmão. A saudade pura no Seguirão por aqui. Daqui a pouquinho tem Valdinho e o Topo de Disqueira. Te liga aí! Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei. Você era a garota que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus por ter enfim encontrado amor. Rapaz, o Paulinho, saudade, rapaz. Eu sempre esperei com toda a dor. Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia. DJ Rafael, sempre absoluto, com a sua recordação. DJ Rafael, saudade! O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Novo Siqueirão. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou. Pra quê? A só querer. É doido, pretinho. Bora viajar, meu irmão. É quanto é doido. Teu corpo sensual me. Ele vai levar esse CD volteiro, meu irmão. O teu beijo me prendeu. Eis a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho. És o meu porvir risonho. Meu amor, minha paixão. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. Meu coração, quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Maninho Paulo Clebson, lá de Cuí, aqui com a gente também, curtindo a saudade. Obrigado a você, meu irmão. Grande parceiro Caroço. Esse é velho aguardo nas aparelhagens. Ele tá no clube curtindo o Seguirão. Obrigado a você, Caroço. Valeu, Maninho. Pega a pó de grego. O teu sorriso lindo me atraiu. Teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou. Tua boca me condicionou. A só querer te possuir. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Ouvindo esta música, eu conheci um alguém. Beijando seus lindos lábios, me apaixonei. Olha, Quequezinho, dá um chope na fumaça, Quequezinho. Anos felizes, por favor, por favor. Vivemos, mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Esse é o pai original no Seguirão. Aí, Gina! Esta música, amiga Gina e a Selma. Posso ouvir. que ela recorda triste um amor que perdi. Dizem que um homem não chora quando sente saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Esta música fere o meu coração. Segura aí, ó. Sei quando esta canção. Casal Elegante, Brás e Marina. Nossa, muito obrigado, hein? É mais especial, valeu. Mesmo nos braços de um outro, vibrando no amor, recordará nossos filhos e um lar que foi seu. Então vai chorar de saudades, assim como eu. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Amiga Rosângela, aí lá do Junto Sermão da Pedreira. Obrigado a você, Rosângela. Ela tá no Seguirão. Dizem que um homem não chora quando sente saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Novo Siqueirão, Pássaro Fênix, o melhor. Eu sou o Pássaro Fênix. Bora viajar! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser, que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Daqui a pouquinho tem Valdinha, gente, daqui a pouquinho. Se quiser que comigo fica, manda embora minha solidão. Se me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser. Sabe que o Fábio Rico aqui com a gente também, e companhia do nosso amigo Pretinho da Cará e Ana Lúcia, meu irmão. Aí, Fábio Rico, e aí, meu irmão? Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e faço. Nosso amigo Rossi, meu te parceiro Rossi aí da Sacramento. Ele e sua esposa Selma, obrigado a você, Rossi. Valeu! Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? Ega, foi por isso, foi? E foi com isso que você me conquistou. Esse teu jeito, com esse jeito de menina. E aí? E esse gosto de mulher, que é São Wagner de Castanhal, hein? E nada existe em você que eu não ame. Sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma fama. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos... Meu amigo Jorginho da Matinha chegando agora, hein? No seu jeito, ele é Simone. O nosso muito obrigado, você, Jorginho. Aí, filho! E foi com isso que você me conquistou. Com esse jeito de menina e esse gosto de mulher. E nada existe em você que eu não ame. Sou metade sem você. Eu sou o Pássaro Fênix. Você está diante da aparelhagem mais bonita da saudade. O exuberante Pássaro Fênix, que chegou. Você não devia ter feito o que fez. Prometeu não errar e errou outra vez. Lá da Cidade Folia, ele tá aqui, ó. Maninho Javson Raiol, lá de Coraci. Ele dá valor, meu irmão. Vai, Javson! Vai embora daqui. Não quero mais te olhar. Desocupe o caminho para outra chegar. Não sou impiedoso, não. Mas assim tem que ser. Curtindo a saudade por aqui, nosso Cigrão. Hoje no Clube da Saudade, meu irmão. É a saudade original. Daqui a pouquinho tem Valdinho. Logo mais também tem o nosso top de Disqueira pra comandar a saudade original por aqui, hein, gente. Cigrão pela primeira vez, detonando muita saudade pra você. Te liga aí, ó. Olha, Cláudia Alonzinho. Saia já dessa casa. Cláudia do Tapanã, hein? Toda, nem olhe pra minha cara, nem quero despedir. Meu caminho agora é bem longe do seu. Tudo que existia entre nós morreu. Fênix Siqueirão, proporcionando a você a melhor festa. Eu hoje estive pensando no que eu posso. posso fazer para você perceber o amor que eu tenho em você? Mais uma, senhor. Eu já gostei muitas vezes. É. Até brinquei com o amor. Esse é o pai original, hein? Te liga. Já não quero mais nada. Eu vivo só para amar você. No meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu olhar. Lembra, DJ Everton Mix? Essa galera que tá curtindo nosso seguirão hoje aqui no Clube da Saudade. Abraço pra você, maninho. Aí, Everton Mix! Época da época da Rádio Web Pop Saudade, né, meu irmão? Depois foi a Hebe, Rádio Web Siqueirão. Já tocou em muita Web Rádio também, não é verdade? Ele tá aqui, esse cara que conhece muita Saudade Original. Valeu, Everton! Aquele seu lindo olhar. Bora, caceteiro! Para a saudade em meu peito. Poder então se afasta. Mas quando acorda a tristeza, volta comigo a morar. Vivendo sem seus carinhos, vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem Siqueirão. Eu sou o Pássaro Félix. Novo Siqueirão. E agora? Agora que não te vejo ao meu lado, a segredar apaixonadas juras, busco às vezes no nosso amor de outrora a recordar nossas íntimas loucuras. Faz tanto tempo, Rosângela. Faz tanto tempo. É. Nem me lembro quando. É, Rosângela. A vida é longa e o pensamento é vário. Tu me mostravas, viu, no idílio santo, a pequenina cruz do teu rosário. Novo Siqueirão. E sempre que eu a via, recordava do nosso amor a fantasia louca. Todas as vezes que a pequena cruz beijava, quero ver, meu irmão. Eu beijava. Vai dançar nenhuma hoje? Febril a tua boca. Clube da Saudade Siqueirão, hein? Mas o tempo passou, triste eu segui. Da minha vida um longo itinerário. E nunca mais eu vi a pequenina cruz do teu rosário. Amiga Cláudia do Tapanã, ela e o Florentina. Toda essa galera com a gente, curtindo. Seguirão aqui no Clube da Saudade. Obrigado a você, Cláudia. Cadê a parceira? Não veio, não? Como sempre, né? Triste eu segui. É doido, meu irmão. Da minha vida. Queria ver quando ela fosse casar. O itinerário. E nunca mais, nunca mais eu vi. Bora, pretinho da caralho. A pequenina, bora, caceteiro. A cruz do teu rosário. E nunca mais, nunca mais. E a galera, curtindo a saudade da família. Curtindo a saudade original, direto não, hein? Mais uma no pássaro! Casal Coxa do Siqueirão, Sam e Amore. Eles estão aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ele era água que eu bebia. Ele era a fonte da minha alegria. Alô, Júnior, gangue da saudade, hein? Sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu, eu era dele. Tudo acabado, fiquei tão triste, mas não me queixo. Ninguém vai me ver chorando. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra Gimarina, quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha. Eu vou guardar o meu lamento. Uma time, meu irmão. Quando estiver sozinha. Olha quem chegou por aqui, nossos amigos, os perseguidores do Siqueirão, meu amigo Denário, Junho, parceiro Preto, toda essa galera curtindo a saudade, hein? Também nosso amigo Nocego. Aí, Nocego! Ele era água. Perseguidores aí, ó. Que eu bebia. Ele era fonte da minha alegria. Sentia orgulho. Queirão. Vejo que o nosso caso acabou. Não há motivo pra brigar, hein? Não há motivo pra continuar. Aí, Benedinha, diga aí, ó. Não, não mais existe aquele amor. Vejo no brilho desse teu olhar. E nem precisa você me dizer. Pelos teus olhos eu já pude ver que nunca houve nada entre nós. Uma amizade simples, nada mais. Novo Siqueirão. Você matou a minha esperança. Deixou em chamas o meu coração. Representou demais, me fez acreditar no amor. Você matou a minha esperança. Deixou em chamas o meu coração. Representou, representou. Marinho Nego, rei da saída pedreira. Ele e sua esposa aqui com a gente. Obrigado, amigo. No amor. Daqui a pouquinho tem Valdinho, cara. Já, já. Esse amigo Pedrinho, junto com os perseguidores, aqui com a gente. Obrigado, Pedrinho. Vejo que o nosso caso acabou. Não há motivo pra continuar. Não, não mais existe aquele amor. Vejo no brilho desse teu olhar. E nem precisa você me dizer. Pelos teus olhos eu já pude ver que nunca houve nada entre nós. Uma amizade simples, nada mais. DJ Rafael. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really. Meu parceiro Paulinho, saudade. Lá de Caraci, ele é seu grande amor. Aí, Paulinho! Do you speak the same? Jorginho da Matinha e a Simone. Eles estão aqui no Seguirão. Seguirão, Seguirão. Suspicion. Torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Pássaro Fênix, Siqueirão. Torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion. Suspicion. Olha só, Casal Vini, show. Os amigos de Santo Isabel, forte abraço. Chegando agora, hein? Obrigado, meu irmão. Wait until I drive all these foolish fears. Sim, Cláudia. E aí, Cláudia? How I hope and pray that our love. Tudo vai dançar, Cláudia? Maybe I'm suspicious, cause true love is so hard to find. Oh no, here I go again. Falling in love again. Love is like a grain. Olha quem chegou, Raimundinho, meu irmão. Lá do Estrelinha, na época. Raimundinho! Bora, Delário! Deixa comigo, deixa comigo. Will I love you? I will always. Will you stand by me always? Cause love is like a grain of sand, slowly slipping through you. Grande Raimundinho, esse cara com certeza tem nome na história, hein? Alô, Raimundinho! O cara que comandava Estrelinha na época. Abraço do seu amigo Rafael, Raimundinho. Te liga aí! Pássaro Fênix, uma verdadeira viagem de emoções. Segura! Oh, oh, Diane. Nosso amigo Fábio Rico, e companhia do nosso amigo Brechinho, rei do Acará, e Ana Lúcia, oh, aqui com a gente. Forte abraço especial do Rafael, hein, meu irmão? Aí, Brechinho! Des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Son frère pour demain, la pluie ou bien le beau temps. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Grâce au petit clown qui nous fait rire. Nosso amigo Nego, rei da saída, pedreira. Ele e o seu grande amor, forte abraço. A nosso queirão. Clube da saudade e a família dançando, hein? Avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami, que je suis leur ami. Eu fui sempre o primeiro a querer manter a nossa felicidade. Você não deu sequer um passo pra fazer do nosso sonho. Eita, Delário! Ele e o Preto dão valor, hein? Olha só. Agora que o sonho teve. Relevando o seu maninho. Agora o seu maninho Pantoja. É verdade, meu irmão. Agora que a chama se apagou. E aí? Você quer voltar? Bora viajar, família! Eu fui sempre o primeiro a querer manter a DJ Everton Mix. Vai! Você não deu sequer um passo pra fazer do nosso sonho uma realidade. Agora que o sonho terminou, agora que a ilusão passou, agora que a chama se apagou, você quer voltar? É o baile! Não! Eu não quero voltar atrás. Amiga Ana Flor, chegando agora, Ana Flor. Não, lá de cara assim. Não insista, não quero mais. E agora, hein? Agora que o sonho terminou, agora que a ilusão passou, agora que a chama se apagou, eu não quero mais. Eu não quero mais. É o Marinho Carlos e essa esposa Angélica aqui com a gente, forte abraço. Os amigos do Guamá, ele está arrebentando, papai. Braz e Marina. Não, eu não quero voltar atrás. Não, não insista, não quero mais. Agora que o sonho terminou, agora que a ilusão passou, agora que a chama se apagou, eu não quero mais. Oh, oh, oh, oh, oh, baby, meu bem, sorria para mim. Assim que eu sou feliz, baby, também não deixe nosso amor ser infeliz. Ainda somos jovens, sei, o tempo passará, vai ver. Com ele nosso amor aumentará. Nosso pássaro Fênix aqui, vamos lá. A vida sorrirá então, os sonhos realidade são, se temos um amor no coração. coração um bem. Trazer no coração você que tá chegando agora aí, você pode já se pegar sua cerveja, pegar seu balde, a cerveja estupidamente gelada pra você curtir. Eu já vi o Seguirão no Clube da Saudade, hein? Mais uma promoção do nosso amigo Osmar Souza, trazendo o Seguirão pra fazer essa onda por aqui, viu? Uma time, meu, Zequinha na área. Aí, Zequinha! A vida sorrirá então, os sonhos realidade são, se temos um amor no coração. Baby, faz bem trazer no coração um bem, trazer no coração um bem. Você está diante da aparelhagem mais bonita da saudade, o exuberante pássaro Fênix, que chegou.